que não tava bem. Tava com saudade, tava com saudade da sentada de verdade. Minha danadinha, gostosinha, safadinha, daquela sentada com vontade. Ó. Senta, senta, senta com vontade. Senta, senta que eu tô com saudade. Senta, senta, senta com vontade. Senta, senta que eu tô com saudade. De verdade, minha danadinha, gostosinha, safadinha, daquela sentada com vontade. Oi, lá de coração, cachorro, lá de coração. Senta, senta, senta com vontade. Senta, senta que eu tô com saudade. Senta, senta, senta com vontade. Senta, senta que eu tô com saudade. Cachorro, só daqui.